Atravessou o Jordão, se abriu em fé, 12 pedras levantou, um sinal de amor de pé. Josué guiou com firmeza, as águas pararam em poder, em cada coração há certeza de que Deus vem nos fortalecer. Ó Senhor, tua mão é forte, nos guia em cada jornada. As pedras nos falam da sorte de um Deus que nunca é olvidada. Quando as gerações em pé, carregando a arca em fervor, as águas se voltaram e o povo viveu o amor. Em Gilgal, as pedras erguidas, memórias de um grande feito, para que as futuras as águas que se abriram, nosso Deus é fiel e amado, para que todos conheçam a sua grandeza e poder. O Senhor que nos fortalece, sempre nos faz renascer. Em cada ação, com pedras de memória, cantaremos a tua história em cada geração. Em cada geração.